2010, atividade interna, Kaed DJ 15, espírito da guerra. Então, aqui é Kaed, as cobras tão na área, os ratos tudo vaza, se perde na fumaça. É tipo igual fantasma, vagando sem destino, arrasta sentimento, olhando pro infinito. Tem louco de todo tipo, hey, é cabuloso, os doidos virando jogo. É tudo sangue no olho, é bruto, é nervoso, vai ver se não é não. Eu tô aí no mundo, não falta disposição. Vai, gira, vai mundão, aí me mostra quanto vale. Um abraço, uma lágrima, um ato de bondade. A tua liberdade depende do teu valor. Minha vida, meu respeito, depende de quem eu sou. Amor pra quem tem, amor pra quem ama. Ódio pro traidor, pros vermes, a besta humana. Pilantra não me engana, vixi, nem se aproxima. Mas quer me derrubar, vai lá, entra na fila, vai. Puxa minha ficha, descobre quem eu sou. Me procura na Sudeste, favela é o setor. Tem honra nas palavras, não se ilude no mundão. No mundão. Me disse, não brotou o rancor no coração. No coração. A traição, a desgraça que foi feita. O falso herói branco, gigi. Na pele de preta. Tem honra nas palavras, não se ilude no mundão. No mundão. Se não brotou o rancor no coração. No coração. Da traição, a desgraça que foi feita. O falso herói branco, fingir na pele de preta. Vou que vou, na função tô de pé. Se tem que ser assim, deixa aí que eu sei qual é. Tô na fé, sempre vivo, diante dos incrédulos. Às vezes é preciso ter um coração de ferro. Eu sei o que é que eu quero pra minha filha, pro rap. Vou de cabeça erguida nas quebradas da Sudeste. Que bestas e vermes, eu sigo meu caminho. Tô aqui pra resolver, no mundão, no abismo. Louco, eu acredito, hey, daquele jeito. Minha rima flutuando, invadindo cada beco. É pros loucos, pros pretos, pras pretas, pros lunáticos. É favelado mesmo, escuta aí, joga no máximo. Ei, parece mágico, é tipo assustador. Dot falante de 18, uou, nego pirou. Ei, se assombrou, não gostou, fica lá. Tô gravando independente mesmo do lado de cá. Aí parceiro, na moral, ó, fazer rap é fácil. Rimar, andar nos estilos é fácil. Difícil é mostrar sua cara, mostrar sua verdadeira cara. Aí, não adianta pousar, firmar de vagabundo, querer ser herói. Herói de que, vacilão? Se o rap, o break, o grafite nunca vai caber no seu escritório, nunca vai ser sua sombra, nunca vai te sustentar. Ser original é ser negado. Ser verdadeiro é o resgate, irmão. Sua honra, sua glória nunca vai ser conquistada com grana. Mas aí, seu respeito, sua moral, você faz no dia a dia. No dia a dia da sua quebrada, no dia a dia da sua família. É isso aí, parceiro. Aqui é Kaed, DJ 15, atividade interna, 2010, favelado. Espírito da guerra. Tem honra nas palavras, não se ilude no mundão. No mundão. Não brotou o rancor no coração. No coração. Da traição, a desgraça que foi feita. O falso herói branco, tingir na pele de preta. Tem honra nas palavras, não se ilude no mundão. No mundão. Não brotou o rancor no coração. No coração. Da traição, a desgraça que foi feita. O falso herói branco, tingir na pele de preta. Quem é que vem de lá, devagar se identifique. Tá de frente com a muralha, o mundo que te agride. Meu pensamento livre, sem limite no subúrbio. Se é pra vagabundo, minha rima faz barulho. Nego, vai com tudo, arregaça, apavora. E pro sangue da boca, e segue pra vitória. Sem medo da derrota, tô aí, tô na guerra. Os playboy tudo amarela, no peso da favela. Explode a miséria, na loucura as quebradas. Quer buscar, vai lá, na jogada enigmática. Louco de automática, já vi fazer fama de caranga. Frum, frum, os polícia não dá conta. Quem é que se assombra, virou tempestade. Falou, maloqueiro tem que ser original, mas tem uns covardes, cheira cu, só rasteja. Pensa que tem moral em qualquer lugar que chega. Se acha que é firmeza, besteira, escuta isso. Sem asa não decola, não viaja e mosquito. Fica até ridículo, tua pose, tuas conversas. Me lembro de você, com o rabinho entre as pernas. Querendo se entrosar, pilantraja e se esconde. Não fica no meu pé, que eu esmaguei, foi um monte, ó. Fica longe, que aqui não tem anjinho. Vou chutando as pedrinhas que estão no meu caminho. Eu sei que é ruim. Falsidade é uma praga. Confiar nos outros ou levar uma facada. Traiçoeira, afiada, olha lá, língua grande. Vampiro nem mosquito, não bebe no meu sangue. Mas tô no lance, esquema de favela. Os corações de ferro vagando pela terra. Faz conta que eu sou, que você pensa de mim. Faz conta que eu sou, muito menos que isso aqui. Faz conta que honesto.